Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Já está no ar o nosso programa Amado Batista de hoje. E eu quero abraçar os meus queridos ouvintes, mesmo de longe, né? Porque a gente fica aqui no estúdio, mas visualizando o que está lá fora com o coração. Eu enxergo com o coração, gente. Eu ando nas casas das pessoas, eu vejo onde é que está o rádio, em que local que fica. Algumas pessoas colocam o Edelson Moura em cima da geladeira. Por aí vai, né? A gente vai visualizando com o coração, com a alma, aquelas pessoas que todos os dias já ficam esperando pelo nosso programa. Toda pessoa que é fã do Amado Batista fica lá com o radinho ligado, já aguardando por a gente. Pois é, hoje, como sempre, né, aquelas músicas lindas, bonitas, que vocês pedem aqui através do WhatsApp, através do nosso e-mail, do nosso site Rádio Estúdio Brasil, vamos atender o maior número de pessoas que a gente conseguir. Para começar o programa de hoje, nós vamos trazer a música Ainda Sou Capaz. Sorriso, foi mais que um abraço. No momento em que a vi, meu coração perdeu o compasso, querendo rever, querendo falar de tudo que sinto quando estiver ao seu lado. Me dê uma chance e me faça acreditar que do seu lado ainda sou capaz de amar. Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que você sinta o meu sentimento. É que estou te amando. Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que você sinta o meu sentimento, pois estou te amando. Eu entrar neste canto, vou deixar que você sinta o meu sentimento, pois estou te amando. Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que você... Edelson Moura. Queria fazer um apelo ao presidente Temer. Não sei se ele vai receber este apelo, mas se a sua assessoria de comunicação for boa, se a sua assessoria de comunicação for especial, vai copiar este apelo e entregar para ele, para que ele ouça e entenda da nossa gravidade na saúde pública. Estes movimentos de sem terra, sem teto, movimentos de cult, eles agora ficarão sem dinheiro. O governo não vai dar mais dinheiro para esta gente trancar estradas, promover a baderna, promover a invasão de propriedades, causando mortes, matando gado. Tudo isso agora, minha gente, está no fim, está se acabando, não vai mais prosperar. E também as forças policiais, elas já estão sendo todas orientadas no Brasil todo. Se o neguinho se meter a besta, cacete. É isso mesmo, cacete. Não pode mais você, de movimentos, que foi sempre aliciado com o seu salário pago pelo brasileiro, para você ficar em casa e na hora que o movimento precisasse, você era chamado. Agora essa mamata acabou, porque este dinheiro que o povo brasileiro pagava, uma fortuna incalculável, ele será economizado. Então eu quero pedir encarecidamente a toda a equipe de governo do presidente Temer que leve este dinheiro que vai ser economizado com o CUT, Movimento dos Sem Teto, Sem Terra, toda esta grana que sustentava malandros, pilantras, picaretas, bandidos, porque a gente pagava um preço muito caro para sustentar estas organizações criminosas. Agora mudou, não vai ter mais este dinheiro. Então eu queria, encarecidamente, em nome do povo de bem, da população que trabalha, do homem trabalhador, da mulher que trabalha, pedir à equipe de governo que pegasse esta grana e levasse para socorrer a saúde pública do nosso país. Não sei se esse apelo será ouvido, mas seria muito importante se esse dinheiro que era pago para estes malandros viesse agora para a nossa saúde pública, já que estamos aí com todo esse processo acabado, exterminado no país, e muitas vidas estão sendo perdidas. É muito melhor socorrer os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras, do que ficar dando dinheiro para malandro. Agora, tomara que esse dinheiro venha realmente em benefício da nossa sociedade, para a nossa saúde pública. Paulo Sérgio é nosso ouvinte, ele sempre escuta na Rádio de Adustina, na cidade de Adustina, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. Mande aí um alô para o vereador Paulo Sérgio Adelson Moura. Falou, Paulo! Muito obrigado a você e a todos de Adustina. E nós vamos colocar o Amado Batista para cantar mais um sucesso para nós. Ele traz agora Cara de Santa. Foi bonito demais, eu entrei como tais nesta grande paixão. Eram tantos carinhos, parecia ser minha, mas foi só ilusão. Tinha cara de santa, mas alguém se levanta para me avisar. Pela sua atitude, foi assim que eu pude o mal então comprovar. É. Eu entrei pelo cano, foi tudo um engano, esta minha paixão. Lembro do nosso amor, era sempre o terror em nossos corações. É, foi assim que eu vivi e assim que aprendi a não me enganar. É, esse amor deixou marcas que por mais que se passe não consegue apagar. Foi tudo um engano, esta minha paixão. Lembro do nosso amor, era sempre um terror em nossos corações. É, foi assim que eu vivi e assim que aprendi a não me enganar. Esse amor deixou marcas que por mais que se passe não consegue apagar. É, foi assim que eu vivi e assim que aprendi a não me enganar. É, esse amor deixou marcas que por mais que se passe não consegue apagar. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. A Saúde com Beleza é distribuidor exclusivo do óleo de avestruz Sopremo, riquíssimo em ômegas 3, 6, 7 e 9. O quanto que os ômegas são importantes na nossa vida, não é, meus amigos? Eu, outro dia, a gente fez uma postagem no Facebook sobre o óleo de avestruz e teve uma moça que disse assim, lá no comentário, ah, eu comprei a banha para tirar mancha do meu rosto e joguei meu dinheiro fora. Gente, eu nunca falei aqui que a banha tirava mancha. Não, nunca falei isso no rádio. Então, as pessoas, às vezes, elas compram e querem que o produto seja bom até para isso, né? Até porque mancha na pele, mancha no rosto, deve ser em função do sol. Existem também as manchas de gravidez, não é? E eu nunca falei assim, não, é bom para manchas da pele. Não, eu falo que é bom para psoríase. Psoríase é uma doença, né? E o óleo e a banha são muito bons. Eu falo que o óleo de avestruz é bom também para hemorroidas. Falo que é bom para intestino preso, as pessoas que têm o intestino preso. Eu falo que é bom para... como é que é o nome? gastrite, né? A pessoa que tem gastrite também é muito bom. Às vezes, você já ouviu também falar algumas vezes, problema de dores nos ossos, dores nas juntas, que são às vezes provocadas pela idade, pela a falta de geração de hormônio no organismo. E aí o óleo de avestruz, ele é muito bom, porque os ômegas, eles organizam a síntese dos hormônios. Então, por isso que a pessoa melhora muito rápido, pessoas que têm dores. Óleo de avestruz Sopremo. Você encontra em nosso site, saudecombeleza.com.br, ou através dos nossos representantes em muitas cidades brasileiras. Já tem muitas, muitas, muitas. Se ainda não tem na sua cidade, você poderá ser um representante nosso aí, viu? É só ficar ligado. Fique ligado, ligue para a nossa central para você vender na sua cidade o óleo de avestruz Sopremo. É 61-3532-6993. Das 9 até as 18 horas, você pode ligar nesse número. Das 9 às 18. E de segunda a sexta. Sábado a galera não trabalha aqui. Menina, vamos cantar com Amado Batista? Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Todo dia ela passa em frente à minha janela. Nem percebe que estou apaixonado por ela. Saio na calçada e fico olhando ela sumir na esquina. Fico quebrando a cabeça pensando pra onde vai a menina. Menina, menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. No fim da tarde ela volta, tô de novo na janela. Quase louco, apaixonado, doido pra falar com ela. Ela passa e eu nem consigo chamar a sua atenção. Ela nem percebe que estou morrendo por ela na solidão. Menina, menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Com tamanha coincidência, veja o que me aconteceu. Ela veio morar em frente do apartamento meu. E pela vidraça eu vejo ela malhando seminua. Fico quebrando a cabeça e me perco no mundo da lua. Menina, menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu tenho um alô aqui para minha amiga Nilza, lá de Rio do Pires, no estado da Bahia. Sou muito fã do Amado Batista e também gosto demais de você, Adelson Moura, desde quando eu era criança. Adoro o seu programa de paixão e quero que você toque aí a música Sou Igualzinho a Você. Ofereça para todos aqui de Rio do Pires, a todos da Bahia. Muito obrigado, minha amiga Nilza. Continue sempre ouvindo a gente aí na sua cidade. Um outro alô que eu quero mandar

preconceito fez você me ver como um talvez. Mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez. Mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Nós estamos aqui neste mundo de meu Deus para praticar o bem. Embora muitas pessoas, nos dias de hoje, não pensem desta forma, mas o meu conselho e a minha orientação é que pratiquemos o bem. Fazer o bem sem olhar a quem é o nosso dever. Hoje vivemos num país de profundas violências. Jovens se armando a cada dia para cometer delitos, assaltos, mortes, assassinatos e etc. Existem cidades nos nossos estados com índice de mortalidade por assassinato de 350 pessoas, 60 pessoas, 70 pessoas por mês. Isso é uma verdadeira guerra. É uma guerra grandiosa que a humanidade ainda não parou para pensar. Se você pegar um país em guerra, durante um ano morre 400 pessoas e o mundo acha isso uma coisa estrondosa. Mas no Brasil morre 350 pessoas no mês, no lugar, e ninguém diz nada, ninguém fala nada. É necessário que tomemos cuidado, que as nossas autoridades possam sufocar, mas sufocar mesmo, a bandidagem, ou então eles estarão sempre imperando, sempre comandando o crime organizado, e isso vem crescendo de forma assustadora. Recentemente, nós tivemos uma operação onde 50 milhões foram roubados de uma empresa de valores. E a operação que foi montada foi uma operação verdadeiramente de guerra. Então, meus queridos amigos, é um sinal de que os bandidos estão se armando, estão se preparando, enquanto a nossa polícia está cada vez mais enfraquecida. O nosso policial não pode atirar num bandido. Nos Estados Unidos, se um bandido puxar uma arma para um policial, ele não é mais perseguido, ele é morto. Não pode fazer isso. No Brasil, o policial tem que esperar o marginal atirar nele, para poder, então, ele revidar aquele tiro. Ora, meus queridos amigos, é o tipo de lei que deve ter sido aprovada por comparsas de marginais. Só pode ser. Por isso que eu digo que tem muitas leis neste Brasil que elas deveriam ser rasgadas, porque elas vêm de encontro contrário à nossa sociedade, ao nosso povo, e naturalmente estas leis não beneficiam, não protegem a população. As leis, pelo que nós sabemos, elas são praticadas e aprovadas para beneficiar o homem de bem. Eu nunca ouvi dizer que se aprovasse lei para privilegiar bandidos, para apoiar bandidos. E isso realmente aconteceu com relação a esta lei, onde a nossa polícia não pode nada. Ela está de mãos atadas. E o pior ainda, os nossos juízes, sobretudo dos últimos 10 anos para cá, não sei o que está acontecendo. Se vocês souberem, me respondam. Mas o cara rouba agora, mete a mão num revólver, assalta você, bota um revólver na sua cabeça, estupra sua mulher, estupra sua filha, A polícia prende e no dia seguinte ele está solto. Só estão faltando agora, meus amigos, estes juízes prenderem o que foi estuprado, prender o marido, prender a filha, porque não falta mais nada. Eu não acredito que isso seja certo. Então estas leis, elas precisam ser endurecidas para esses marginais, para esta gente que pratica crimes desta natureza. Não pode continuar assim. Vamos trazer agora o Amado Batista cantando O Boêmio. Eu não sei o que fazer da minha vida sem você perto de mim. Eu não sei o que fazer da minha vida sem o seu carinho. Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração. Sei que és muito volúvel, jamais pude compreender sua ilusão. E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos, eu estou morrendo por esta flor. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a cruel solidão que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro. No mesmo instante eu canto seu nome, ó querida amante. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a cruel solidão que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro. No mesmo instante eu canto e grito seu nome, ó querido amante, grito seu nome, ó querida amante. Amado Batista, Amado Batista Show. Edelson Moura. Ei, Brasil! Vamos continuar com o nosso programa. Aqui tem um e-mail que eu recebi que diz assim: desejo que esteja bem, Edelson. Rezo sempre por você. Que Deus te proteja de todos os males deste mundo. Oh, que gracinha! Muito obrigado. Você também. Minha amiga Maria Soares, ela nos acompanha pela 105 FM. Obrigado, Posse, Estado de Goiás. Obrigado, Maria Soares. Prazer receber aqui o seu e-mail, a sua comunicação, sua mensagem. E poder mandar este alusão para vocês aí de Posse, a todos os meus amigos da 105, não é? Desta cidade maravilhosa que é Posse. E dizer que fiquei muito contente quando ela fala aqui: rezo sempre por você. Eu fiquei até emocionado com esta frase: rezo sempre por você. É importante, meus amigos, a oração.